Mano Robson, seja bem-vindo ao meu QG, véi. Firmeza é meme bom. Crise na PI, fazendo conexão com Codó Maranhão, pode crer. E aí, como é que é, mano? A ideia é mais ou menos assim. Diz aí, mano, como é que é? Não vou te dizer que sou tal, mas tenho um estilo bem letal. Não sombre minhas palavras, o bagulho comigo é zelar pelo meu nome. Yo, pim pim, trago um drink pra mim, antes que a noite chegue ao fim. Restataque, MM bom, passo pro ataque, bandido é herói. Eis a questão, eu vivo no país da corrupção, mas a escolha está dentro do meu coração. Vejo o que mais me deixa puto é ver aproveitadores em época de eleição, com promessas balela pra cima da população. Brasil. Olha a maioria, vivo na periferia, sujeito homem aqui, não engole porcaria. Então eu digo pra todos, é 1, 2, 3, viva minha mãe guerreira periférica, não é estudiosa, mas como mulher tem uma força poderosa. É no Brasil. Oh, Brasil. Olha a bandeira, funciona como se fosse um fuzil. O Brasil é assim, correria que não para. O sistema dominou, consumiu a quebrada. Ganharam qualquer, os moleque faz de tudo. Fica bem louco, vende uns bagulho. Do Brasil não me orgulho, do Brasil não me orgulho. Sou africano, sou do subúrbio. Brasil. Olha a caneta funciona como se fosse um fuzil.